Yo, Fufu G. Gostas de provocar, mas terás o teu azar. Nunca me meti na vida de ninguém. Minha do 0 ao 100, começou agora. Vou deitar tudo cá para fora. Se não sabes o que é amizade, eu sei, sou amigo do amigo. Não brinques comigo. Se não sabes o que é, vai aprender a ser homem. Não te tiramos em super-homem. Que coisa nunca foste, certeza. És uma criança autêntica. És idêntica a alguns atugas. Mete na tua vida e deixa de criancices. Não te queiras tornar cúmplice. Já deverias ter juízo. Tens filhos para sustentar, família para te preocupar. Preocupa-te com o teu. Eu tenho o que é meu. Minha filha é capaz de ser mais juizada que tu. Por isso mete-te com o pessoal do teu tamanho. Contigo e mais uns quantos é assim que apanho. Deixa a vida dos outros em paz. Um dia talvez ganhes um cabaz. Não queiras pôr a tua vida a andar para trás. Senão quem vai acabar na merda és tu. Depois não digas que não doeu. Pois a vida é dura e curta, e só são 2 dias.